Bem-vindo ao nosso quarto episódio do Filosofia de um Jovem Adventista, esse podcast feito pelo Matheus Araújo de Siqueira. Então, como já disse, esse é o nosso quarto episódio da semana passada. Me desculpem, saiu com um leve problema, não sei como, porque eu só fui perceber uma semana depois. Na verdade, só fui ver quando. Fui ver, acho que terça-feira que tinha um problema. Daí já era tarde demais pra mudar já. Mas espero que essa aqui saia melhor. O meu novo microfone. Baixei um programa pirata novo da internet. Tô tentando mexer nele ainda, então não tô tão bom assim, mas eu espero que esse aqui fique melhor ainda que os outros. E a qualidade sonora também melhorou bastante. Como já disse, o meu novo microfone. Bom, então eu quero agradecer pelo pessoal que tá ouvindo. Eu tenho tentado colocar esse podcast no iTunes. Tô tendo alguns leves problemas. Coisa que estou esperando que já resolva já. Mas tá, esse episódio acho que a gente vai falar sobre entregar nossas vidas na mão de Deus, né? Veio agora essa ideia na minha cabeça. Então agora eu tô no terceiro ano, né? Último ano do ensino médio. E como todos os meus colegas, eu sou mais um desesperado do meu futuro. Não sei o que fazer. Não, eu sei o que fazer na verdade, mas eu não sei onde fazer, ou como fazer, nem tenho dinheiro para fazer o que eu quero fazer. Então a gente vai falar sobre isso, futuro. Confiar no futuro, confiar nas mãos de Deus, que Ele tem o melhor pra você. Então vai ser que é bem, então vamos falar um pouco aqui, ó. Tá, eu falar minhas experiências, sempre falo minhas experiências, não sei se adianta muita coisa. Tá, eu quero fazer uma faculdade, não tenho dinheiro pra pagar, não tenho escola pública, e eu não sei o que eu vou fazer. Ah, legal, né? Não, não, é sério, eu tenho meus planos, mas Deus tem uns planos melhor pra ele, entendeu? Eu não queria ficar aqui muito no colégio, porque eu já tô aqui faz 9 anos. Recomendo que quem nunca veio pra cá, vim aqui fazer a faculdade, é uma boa, um ambiente muito legal. Mas eu tava pensando em fazer fora, talvez do Brasil. Porque o que eu queria fazer era lá na SPM em São Paulo, porque é R$ 1.653, de acordo com as informações do site de ontem que eu entrei. Tá, então, ou é lá, até ser mais barato eu fazer nos Estados Unidos, como eu nasci lá fica mais fácil. Na Europa também, só que tem um problema lá da igreja, igreja morta espiritualmente. Meus pais não querem muito que eu vou pra lá. Mas então, eu tenho orado, eu tenho, não sei, eu tenho confiado que Deus vai fazer o melhor pra mim. Eu tenho experiência de bastante pessoal, que nem. É bastante. Eu conheço uma pessoa bem conhecida. Isso ficou engraçado, uma pessoa bem conhecida. Não, uma pessoa muito chegada assim que. Ele rodou o mundo inteiro fazendo teologia. Eu não sei. Eu não quero fazer teologia só pra falar pro pessoal. Quero fazer design gráfico. Ou publicidade e propaganda, mas isso já seria minha segunda opção. Mas então, o negócio tipo assim, às vezes a gente tem. Aí a gente tem nossos planos sempre, né? Querendo ou não, a gente sempre quer alguma coisa. Ou do jeito de alguma coisa. E a gente tem medo, talvez. Eu tenho, pelo menos, eu tenho esse medo, sabe? Tipo, se orar pra Deus e ele atender o pedido que você não queria que funcionasse. Entendeu? Tipo, sabe? Tipo, em que você ora, faça o seu melhor. Mas se for naquele lugar, se você conseguir ir lá pra São Paulo, né? Vai ser melhor ainda, entendeu? Ou se eu conseguir, talvez, ir lá pros Estados Unidos fazer minha faculdade lá, nossa, melhor ainda, entendeu? Se eu conseguir uma bolsa em tal lugar. Mas quem sabe o plano de Deus não seja nem esse. O importante é o seguinte, o importante é que ele quer o melhor pra você, né? Pra mim também. E ele vai fazer o melhor para a gente ter o melhor. Ele vai se esforçar ao máximo. Não, ele não precisa. Esquece que eu falei. Ele se esforçar ao máximo é meio estranho pra Deus. Então, mas ele vai. Eu, tipo, para pensar, já perdi um pouco minha linha de pensamento, preciso voltar aqui, peraí. Tá, então. Ele quer melhor pra você, ele quer que você seja feliz, não só lá no céu, que muitas pessoas pensam, ah, tipo, mas ele quer que a nossa vida aqui na Terra seja impossível, mas lá no céu vai ser boa. Não, não, aqui também ele quer que seja boa também. Ele quer que você tenha uma vida feliz aqui na Terra também, além de lá no céu. E eu não sei, ó, confia nele, entrega tudo nas mãos dele, ele vai fazer o melhor pra você. Talvez nem seja o que você pensa que seja melhor. Eu tenho medo de ficar aqui no colégio. Propaganda boa que eu tô fazendo pro pessoal, né? Eu tenho medo, é sério. Que eu já, não sei, sabe, tipo, quando você fica, faz isso aqui, 9 anos que eu tô aqui, eu já vi tanto pessoal aqui do colégio. Engraçado que eu vou por aí, eu fui pros Estados Unidos agora em julho trabalhar lá. fazer um intensivo lá de inglês no Dunkin' Donuts, né? Daí eu fui trabalhar lá e encontrei um cara que estudou aqui em 99, conheceu caras, conhece gente de todo lugar aqui do mundo, literalmente, do mundo. Do Brasil então nem se fala, hein? Em toda igreja que você vai tem alguma pessoa que você viu no NASP. Mas eu não sei, eu tenho essa vontade de conhecer novos lugares. Meu sonho é fazer uma volta ao mundo em um mês, ou mais, ou um ano. Uma volta ao mundo em 10 anos, não sei. Quero conhecer novos lugares. Eu tenho esse espírito de conhecer novos lugares, então eu já meio que cansei daqui. Então eu tô procurando mais, tipo assim, quem sabe o plano de Deus não chega pra eu ficar aqui mesmo, entendeu? Fazer a publicidade aqui no colégio. Aliás, isso, a propaganda aqui do colégio, não posso deixar de fazer pra pessoal que não é do colégio. Curso publicitário do NASP, agora tem novos laboratórios. Tô brincando, aqui construíram um prédio novo aí. Então você quer fazer publicidade? Acha que é bom pra publicidade? Tem umas ideias muito doidas, meio piradas. Você que é doido também, você que não é doido, pode vir pra cá, vem pra cá, que agora tem novos laboratórios. Vai ter laboratório só de Apples, Macs. Meu sonho, eu vou ter um daqueles um dia. Mas então, voltando. Mesmo apesar de toda essa infraestrutura, de ser muito bom o curso aqui, o pessoal fala aqui, tipo assim, que aqui no Brasil tem poucos que compara. Tem SPM, lógico que é melhor. Mas a infraestrutura aqui é muito boa, mas. Né, tá, já perdi o que tava falando. Tá, mas voltando, tá, tipo. Tem seus planos. Eu acho que assim, eu acho que você tem que ter planos elevados. Mas você tem que também confiar em Deus, entendeu? Tem planos elevados que os deles são mais altos que os seus, entendeu? Eu já vou arrumar um verso bíblico depois da música que fala isso. Minha mãe decorou, mas eu esqueci. Vou ter que perguntar pra ela depois. Ah, e falando nisso, eu acho que a gente vai ter uma participação especial da minha mãe também. Eu vou chamar ela aqui daqui a pouco. Pra falar um pouco dos planos dela também. Coisa interessante, minha mãe chama Débora Siqueira. Tá fazendo mestrado agora na Unicamp, Linguística Aplicada. Tem a ver com inglês. E eu vou te falar um pouco da vida dela, que literalmente Deus acompanhou ela em tudo. Então é isso aí, eu vou deixar uma musiquinha aí pra vocês agora. Não sei qual que é ainda, eu vou decidir aqui na hora, depois eu falo pra vocês. Espero que vocês gostem. Posso ver o arco-íris, um vento a soprar, numa flor que desabrocha. Posso ver que existe um Deus a nos amar no pequeno grão de areia ou na estrela lá no céu. Toda a criação revela o amor do Criador. Mas essa música foi do coral do NASP. Juntaram-se todos os corais para fazer essa música. Chama Testemunhando do Amor, se alguém não conhece ainda. Então aqui está a nossa entrevistada especial de hoje, Débora Camacho Araújo de Siqueira. Então vou, deixa eu começar aqui nossa entrevista aqui. Ela não sabia que eu iria entrevistar ela. Espera aí que eu vou começar aqui nossa entrevista. Para onde, para que lugares você já foi no mundo? Primeiro nós fomos para Colonges, no Colégio Adventista da França. Depois passamos um ano no Colégio Adventista de Sagunto, na Espanha. Depois um ano em Israel, no Kibbutz. E 9 anos nos Estados Unidos. E voltamos para o Brasil. E vocês viram alguma atuação assim nítida da mão de Deus atuando nesses seus planos, nisso tudo que aconteceu? Bom, o que a gente fazia é, nós fazíamos planos e orávamos e avançávamos. Então, se as portas fechavam, a gente procurava outro caminho, mas nunca fechou. Então, as portas iam abrindo, a gente ia avançando. Mas sempre com planos de um ano de antecedência, já sabendo onde ficar, onde morar, com visto direitinho de estudante, tudo direitinho. Nada de chegar aterrissando sem saber onde ficar, sem ter casa, tudo certinho, sabendo tudo, já com um ano de antecedência. E isso foi com quantos anos? Foi com quantos anos? Por quantos anos? Não. É com que idade que vocês começaram esta viagem? Com 20 anos. 20 anos, 20 anos. E tem alguma, assim, algum momento que você percebeu claramente a mão de Deus guiando vocês em algum lugar? Alguma ocorrência, assim, algum fato que aconteceu que você percebeu, nossa, é para isso que eu preciso ir? Ou vocês descobriram depois alguma coisa que vocês perceberam que a mão de Deus realmente atuou? Vocês acham que sem ele seria possível vocês conseguirem fazer todos esses seus planos? Não, com certeza não, não é mesmo? Mas eu acho que assim, Deus dá a vontade também na gente, né? Você tem que ter a coragem de avançar. Então, nós orávamos, mas assim, eu acho que Deus ia guiando todas as coisas, sem dúvida. E o que você faz agora? Agora estou fazendo o mestrado na Unicamp e o ano que vem vou continuar a dar aulas aqui na Faculdade de Letras do NASP. Muito obrigado. Já terminou. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que você quer adicionar para a nossa grande entrevista aqui? Confie em Deus e avance. Você incentiva os jovens adventistas a irem para colégios adventistas fora do Brasil? Isso depende de cada um, porque tem pessoas que enfrentam sem problemas, assim, tem. Agora outros já preferem coisas mais conhecidas, né? Então eu acho que Deus tem um plano para cada um e devemos seguir os planos de Deus. As pessoas que gostam de ficar nos lugares mais conhecidos e tal, então Deus tem um plano para eles também. Muito obrigado, Débora. Aqui a gente vai terminando o nosso quarto podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Eu queria mandar um abraço para meu amigo Clederson, que ele está lá nos Estados Unidos. Ele é um dos assíduos ouvintes deste podcast. Mandar um abraço para ele. Também quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo. Não sei se são muitos. Se for só você é especial. E nós queremos pedir para que você, se você gostou, se você não gostou, se você quer mudar, ou se você quer dar uma opinião, ou quer dar algum tema, alguma sugestão para a gente, manda um e-mail para mim. É mateussik8@msn.com. mateussik8@msn.com. Esse aqui é o nosso quarto podcast. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês.